você sabe disso? O que você sabe disso? O que você sabe disso? Você sabe que eu tô correndo a cidade, tô mostrando meu serviço. Salve sabotagem, sei que o rap é compromisso. O que você sabe disso? O que você sabe disso? O que você sabe disso? Eu sei tudo sobre isso. Escrevendo tanta letra que já dá um livro. Fazendo meu rap no estúdio e ao vivo. O que você sabe disso? O que você sabe disso? O que você sabe disso? Eu sei tudo sobre isso. Me vendo rolê pelas ruas de São Paulo. Tô tranquilo no carro, vou ouvindo o som no talo, bro. Quer saber onde eu vou? Saber com quem eu tô? Tô com meu bonde, bro. Você sabe quem chegou? Esse é o time pro, e é um time só. Só sei que eu tive dó, e o primeiro eu ri melhor. Você é em contra pro, você é contra pro. É um encontro só, você não tá pronto, ó. Todos vestindo roca, perseguindo as notas. Som vem de tipo coca, engatilha e solta. Se o Nextel toca, eu te chamo de volta. Vamos chutando a porta, é nós tamo de volta. Correndo a cidade, tô mostrando meu serviço. Salve sabotagem, sei que o rap é compromisso. O que você sabe disso? O que você sabe disso? O que você sabe disso? Eu sei tudo sobre isso. Escrevendo tanta letra que já dá um livro. Fazendo meu rap no estúdio e ao vivo. O que você sabe disso? O que você sabe disso? O que você sabe disso? Eu sei tudo sobre isso. O jeito que eu vivo, fala o que você sabe disso. Minas que eu fico, panos que eu visto, eu faço isso. Só no ouro maciço, relógio aço suíço. Se o rap é compromisso, eu vendo e compro isso. Quente acendo fogo, vem que eu tô bem no jogo. Vocês estão vendo o jogo, clientes eu vendo o jogo. O meu CD vende, eu tô fazendo um troco. Se o seu CD vende, então eu vendo o dobro. Enquanto eu tô fazendo, vocês estão esperando. Sei quanto eu tô valendo, lanço o CD esse ano. Aumento o orçamento, dinheiro entra no banco. Pega seu Gatorade, meu mano, senta no banco. Correndo a cidade, tô mostrando meu serviço. Salve sabotagem, sei que o rap é compromisso. O que você sabe disso? O que você sabe disso? O que você sabe disso? Eu sei tudo sobre isso. Escrevendo tanta letra que já dá um livro. Fazendo meu rap no estúdio e ao vivo. O que você sabe disso? O que você sabe disso? O que você sabe disso? Eu sei tudo sobre isso.